tá em casa. Polo tá em casa. Pó, pó, pó, pó, Polo tá em casa. E se prepara, tamo no jogo. Que os meninos é bom, a pista pega fogo. Então se prepara, tamo no jogo. Que os meninos é bom. Aê, veio do nada os meninos que já toca na balada. Na pegada de fazer um som bom. Essa parada e na levada tem o flow. Manda bem no show. Agora todos eles sabem muito bem quem sou. Eu vou que vou, porque tenho o meu caminho traçado. Dizem que sou sortudo, eu chamo de abençoado. Sempre tive ligado em quem tava do meu lado. Separo organizado os vermes e os aliados. Preparado pra situação que vier. Eu vim mandado com a missão de estimular a fé. Não é qualquer invejinha que desvia o objetivo. Eu sei que tem erva daninha, mas mesmo assim sobrevivo. Então se prepara, tamo no jogo. Que os meninos é bom, a pista pega fogo. Então se prepara, tamo no jogo. Que os meninos é bom. É o pesadelo dos cara que cola com a namorada. Não entende como ela fica hipnotizado. Em casa para, fala que não gosta da sua atitude. O que ela quis dizer é que não gosta do seu grude. Nem se ilude com as ideias de que tá bonito assim. Cê sendo rude, o caminho mais próximo é o fim. Sim, tô no jogo, agora ela só pensa em mim. No palco eu entro em cena pra mostrar porque eu vim. Então se prepara, tamo no jogo. Que os meninos é bom, a pista pega fogo. Então se prepara, tamo no jogo, que os meninos é bom. A culpa não é minha, sua mina que saiu sozinha, falando que ia no meu show, que adorava o meu flow, que eu sou o homem que ela sempre sonhou. Mas pena que eu não agradei a sua mãe, acostumado com brinde você champanhe. E mesmo assim você me quis por perto, mulher fina, elegante com maluco.